Produções. Um forte abraço. Mesmo sabendo que eu te amo, vai fazer isso comigo. Você não tem coração. Larguei tudo que eu tinha pra vir viver com você. Você foi ilusão. Mesmo sabendo que eu te amo, vai fazer isso comigo. Você não tem coração. Larguei tudo que eu tinha pra vir viver com você. Você foi ilusão. Tá me mandando embora, já arrumou minhas malas e tá jogando tudo pela janela da sala. Ainda não saí, já está pensando em curtição. Cadê sua consideração? Tá me mandando embora, arrumou minhas malas, está jogando tudo pela janela da sala. Ainda não saí, já está pensando em curtição. Cadê sua consideração? Deixa, pode deixar. O mundo dá muitas voltas, ainda vou te encontrar. Deixa, pode deixar. E tudo que eu passei, ainda vou ver você passar. Deixa, pode deixar. O mundo dá muitas voltas, ainda vou te encontrar. Deixa, pode deixar. E tudo que eu passei, ainda vou ver você passar.